Para todos, muito boa noite. A nossa convidada especial de hoje é uma pessoa muito especial mesmo. Tem um projeto, ou melhor, um projeto que há 28 anos nasceu, hoje é um projeto adulto, um grande projeto para a formação, a criação, a animação, a intervenção. É o projeto Chapitou. São cruzamentos múltiplos que aparecem naquele espaço bem ali juntinho do Castelo de São Jorge. Mas este projeto, com a assinatura Teresa Ricô, começou, antes de estar no Castelo, começou ali bem perto do Bairro Alto, com um outro projeto que tinha o nome de um grande bailarino, de um grande mestre do sapateado, chamado Mariano Franco. Estou a falar de Teresa Ricô, até. Exatamente. Ainda sou. Ainda sou. Teté, boa noite. Olá, boa noite. Tudo começou ali para as bandas do Bairro Alto, não é? É bem verdade, ali assim, exatamente ali assim, na Travessa dos Condes de Soro. E foi um grande privilégio para mim ter estado com a Mariano Franco. Eu fui descobri-lo, estava ele a trabalhar no Frufru ainda. Uhum. Imagina, lá no Campo Grande. E eu tinha chegado a Portugal, vim fazer a Revolução. E uma das minhas especialidades era sapateado, era e espero que ainda seja. Mas não encontrava parceiro nenhum para trabalhar comigo, para dançar comigo. E eu corria aí seca e meca, aí por essa madrugada fora, aproveitando um bocado o meu lado boémio, encontrando amigos e conhecendo Lisboa, descobrindo Lisboa à noite, né, porque eu vinha de França. E de repente chego ao Frufru, descubro Mariano Franco no Frufru, estava ele lá com o cabaré e tal. E fiquei à espera dele e depois perguntei-lhe, olha, mestre Mariano e tal, eu sou assim. Bom, eu sei que no dia seguinte estávamos a trabalhar juntos e eu a fazer sapateado com ele. E depois, quando fui para o Bairro Alto, pronto, juntei a arte do circo, não é, com a arte de sapatear, com Mariano Franco, e aliei, juntei ali sim duas pessoas, que era também o Luciano Nobre, não é? Exatamente. Por isso o velho Luciano, chefe dos faz-tudos do Coliseu. O maior de sempre. É verdade, era o maior de sempre, era assim uma figura assim fantástica, não era? E ele fazia ho-ho para entrar na pista do Coliseu, lá íamos todos nós e tal. Você, também... você sabe que eu tenho uma coisa curiosa, o meu pai, tinha uma paixão pelo Luciano. Ah, sim. Eu lembro-me que eu ia ao circo, ao Coliseu, e ele dizia-me sempre, atenção, tens que ter toda a atenção com o Luciano. E o Luciano lá estava, com aquele salto mortal. Exatamente, salto mortal, exatamente. Não é? Exatamente. E de facto, foi um homem que correu gerações. É verdade, era uma grande figura, eu aprendi imenso com ele, tive uma grande sorte. Porque pouca gente queria trabalhar com uma pessoa já com tanta idade, né? E para mim é se a juventude soubesse, se a velha se pudesse, né? Uhum. E eu não sou nada burra, aproveitei logo e logo me juntei com o Luciano e então fizemos ali uma grande parelha. Eu era muito jovem, ele já tinha alguma idade e ele sabia muito. E com ele corria em muitos circos, não é? Os circos todos, até que entrei na Catedral do Circo, que era o Coliseu. Tive a oportunidade também de privar com o Sr. Américo Covões, privar como quem diz, de passar por lá, trabalhar com ele, mas assistir ali a cenas muito engraçadas no Coliseu, que aquilo são histórias assim muito curiosas. E ali à frente, à porta da Castanheira, lá nos encostávamos ali à segunda-feira para ver quem é que nos dava trabalho dos empresários circenses, e lá estava eu com o Luciano ali assim e tal. E as pessoas ficavam muito surpreendidas, mas o que é que esta está aqui a fazer e tal, era muita gira, e tal, mas o que é que esta está aqui a fazer e tal. E eu estava ali atrás do Luciano, e depois lá consegui ir para o Coliseu. E foi realmente também uma grande oportunidade. São oportunidades que a gente não pode perder, não é? Quer dizer, e valorizar um bocado essas oportunidades. E com o mestre Mariano Franco eu tive exatamente o privilégio de lhe dar o nome a uma pequena sala num centro de idosos, que era onde eu estava, no Bairro Alto, ali assim na Travessa dos Condes de Soro, e onde eu fazia então, ensaiava sapateado e fazia a parte da acrobacia e da parte toda circense, e então, claro que tinha que dar o nome do mestre Mariano Franco, estávamos ali os dois à espera de clientes que não vinham e tal, e depois foi o maior sucesso. E foi daí que nasceu um bocadinho o sapateado, depois apareceu o Michel também, que vinha de França, que hoje em dia também é muito conhecido, e na área do acordeão e do sapateado. O Michel continuou, o mestre Mariano Franco desapareceu, eu tive também o grande prazer de lhe dar uma morte muito simpática, numa bela, na Cruz Vermelha, num bom num bom hospital, e ao Luciano também, acompanhei até ao final o desaparecimento daqueles dos meus dois grandes mestres, e eu depois pus-me a fazer o chapitou, porque depois desafiaram-me para fazer uma coisa com o Ministério da Justiça, porque eu trabalhava já com os miúdos de rua nos bairros mais carenciados. Exato. E aí que atrapescaram-me, eu convenci-me e fui parar à Justiça. Uhum. Veja lá, do circo para a Justiça, passando pelo sapateado. Só mesmo a ganda maluca, não é? É um belo percurso. Eu acho que sim. Eu acho que sim, fazer justiça social e justiça cultural, que é o que eu acho que este país merece, não é? Uhum. E precisa, não é? Muito. E, aliás, quando eu entrei, perguntei, então, e o José Laferi é alguma coisa ao Filipe Laferi, que é um grande amigo, um velho amigo. Olha, é um dos nossos grandes mestres também. Sou primo, sim, sou tio. Primo. E eu fico muito contente também de estar aqui consigo. Um grande abraço ao Filipe, que eu gosto muito. E pois é, tudo um bocado esta mesma geração, não é? Quer dizer, o mestre Mariano era mais velhoto. Mais velho. O Luciano eu, também, não, mas eu conheci, passou, eu conheci, mas passou eu por conheci ali, o Mariano já no Teatro Maria Vitória. Sim, já Verde praticamente Gaio. Ele não dançava já na Maria Vitória. Pronto. Já era coreógrafo. Ele criou o Verde Gaio, parece, não era assim? Ele foi o criador do Verde Gaio. Pô, mas eu li o Filipe também ali naquela zona ali. O Fernando Lima. Mas ele fazia qualquer coisa também no Verde Gaio, não sei. Sim, e fez, assim. Inclusivamente, até há um filme em que o Mariano aparece, que é um filme ainda com o António Silva e com a Milu. Pode ser. É um filme português, logo na abertura do Monumental. Sim. Portanto, em 1953, 54. Pode ser. Os Três da Vida Herada, chama-se o filme. Sei lá, pois. O Eugénio Salvador, que era um dos grandes amigos também do Mariano. Exatamente. E que foi um grande bailarino também. Pois, eu nessa época frequentava ali assim muito os backstage ali assim do Parque Mayer, porque eu era uma aprendiza, não é? Mas privei ali assim muito com essa gente toda, sobretudo por via do Mariano Franco, e no Coliseu por via do Luciano. Uhum. Mas digo, eu sou uma pessoa de retaguarda. E aquilo era uma escola também, não é? Não, e depois aí dei-lhe, quer dizer, depois dei forma. Uma pessoa a essas... privar com o Mariano, privar com o Luciano. Não, é uma escola. É uma escola. Não, isso é uma escola. Aliás, era uma escola, é a escola da vida, efetivamente, que é uma coisa que hoje em dia, quer dizer, que as pessoas não valorizam muito, porque é tudo tão. É tão comprado feito. Não é? Comprado feito. É tudo muito standardizado. E realmente a escola da vida é qualquer coisa de fundamental. Aliás, eu sou uma autodidata, não é? E por isso, quer dizer, mas sou uma grande aprendiza, porque eu ouço tudo, vejo tudo, olho tudo, e por isso não vale a pena falarem comigo, desde a justiça até à cultura, passando pela rua, pelos bairros da lata, pela ação social, por tudo isso, não vale a pena. Mas porquê? Porque aprendi muito, não é? Uhum. E, ou seja, é preciso estar com um olhar muito atento à vida, não é? E perceber que nós estamos cá de passagem, sem dúvida, mas que já que estamos cá, que façamos bem feito. E eu acho que Portugal tem que ter um bocadinho essa cultura do fazer bem feito e fazer a sério, não é? E com empenhamento e com determinação, para que as coisas realmente durem. Daí fiz esta história do chapitou há 28 anos, veja bem. Exatamente, 28 anos. É uma coisa que já está a dar cabo da cabeça de muita gente. Pois é. Poxa. Sobretudo neste país, isso cria ali algumas comissões, ou seja, as pessoas até às vezes, sei lá, pronto, são um bocadinho invejosas, ou sei lá, não sei. Mas quer dizer, mas eu também consigo dar a volta ao texto, essa minha formação humorística, não é, que eu desenvolvi. Agora estou um bocadinho mais administrativa, que é o meu grande desespero. Mas quer dizer, mas tem que ser, não é? Alguém tem que fazer. Está menos criativa. Não, eu sou super criativa, até administrativamente, mas às vezes não dá uma coisa com outra, percebe? Porque eu desespero-me tanto com a administração, que quando eu chego à criatividade, pá, já estou estafada, estou exausta. É. E já perdi metade da graça pelo caminho, não é? Uhum. Mas a administração também tem que ser muito criativa, não é? Você foi a primeira mulher palhaço em Portugal? Eu fui em Portugal, vou lhe dizer, fui na Europa. Sabe o que é que é? Eu sou porque assumo nessa minha profissão, aliás, sindicalizada e tudo mais, é uma profissão. Eu não sou um personagem, eu sou uma profissional. A minha profissão é palhaço, sindicato, trabalhador de espetáculo e, por isso, área de circo. E eu sou uma faz-tudo, e um faz-tudo é que não há muito no circo com mulher, porque é um bocadinho, como é que se diz, é a classe mais baixa do circo, não é? É o patamar mais baixo. E eu comecei por baixo e fui subindo até que me fiz sozinha, e pronto, depois consegui ser até com saias, a mulher palhaço e tal, e realmente continuava a ser um bocado único, porque quem é que na vida dela faz a sua profissão palhaço? Ninguém, não é? Mas eu dei-me bem, e pronto, naturalmente tinha algumas vantagens, ser única, não é? mas também esforcei-me para que a coisa fosse bem feita. Uhum. E por isso realmente fui mesmo única. Depois havia as parelhas de palhaços no circo, né, que é diferente. Aí havia a Dona Aida Munhoz, havia outras, a Annie Fratellini na altura, em França, mas faziam parte de uma parelha, uma família. Eu não, eu era sozinha e assumi sozinha aquela profissão. Com Luciano, sem Luciano, com Totó Campos, sem Totó Campos, com Zeca Elizabeth, sem Zeca Elizabeth. Quer dizer, fiz a minha carreira como Teté. E é sempre aquela figura, mulher de saias. Totó Campos que fazia também, fez parte de uma parceria que eram os irmãos Campos. Lindo, era uma família maravilhosa, maravilhosa. Privei muito com eles, tive muito tempo com eles nos circos, que andei por aí, corri Portugal, lesa, norte a sul, lesa a lesa, andei por ali assim. E então a família Zeca Elizabeth é lindíssima também, o seu Zeca Elizabeth é maravilhoso. O seu Zeca Elizabeth era o que fazia a máquina de lavar, uhum. que entrava lá para dentro e depois saía pequenino. Que eram números assim fantásticos. Fantásticos. Né? Fantásticos. É verdade. É fantástico. Eu ainda aqui há uns anos atrás, dirigida pelo António Pires, ainda fiz um número de circo muito engraçado, um espetáculo mais teatral, no São João do Porto, que era Hoje Há Palhaços. E saiu bem, uma coisa bem interessante. O que é certo é que você funda o Chapitou, entretanto vai dar umas e bagagens para o Castelo. É verdade. E daí para cá não parou, felizmente. Não, o Chapitou está de boa saúde e recomenda-se. Está sim, senhor. Está efetivamente de boa saúde, está cheio de energia. Agora, no agosto, por exemplo, estamos a renovar uma série de coisas dentro do Chapitou. Estamos a fazer constantemente a manutenção, é preciso. Sabe que o mais difícil não é fazer um filho, uhum. O pior é mantê-lo, sabe? Exatamente. E por isso o Chapitou é um filho que foi bem feito e que está a ser muito bem mantido. E já é um filho adulto. É um filho adulto, sim senhor, é sim senhor. E pronto, já somos 120 pessoas a pensar ali dentro. Eu, pronto, quer dizer, estou a comandar um bocado ainda aquele barco. E por isso estou satisfeita, sem dúvida, e estamos com boa programação, trabalhamos à noite para depois render para o dia, num processo de economia social, que é interessante também, não é? Nós, uhum. quer dizer, fazemos um serviço público, por isso o Estado tem a sua cota-parte de intervenção, não é? Por isso trabalhamos em diferentes áreas. Depois temos a parte empresarial, que estamos ali assim em vias de alguma aproximação mais clara, mais efetiva, junto do empresariado social, que há gente que se está a sensibilizar com estas áreas mais dos desfavorecidos, não é? No fundo, nós trabalhamos com jovens que estão sob a tutela do Ministério da Justiça. E se esses jovens forem bem acompanhados e se lhes for dada a oportunidade e tiverem também pronto, o bom senso e a capacidade de crescerem como cidadãos e como técnicos e como descoberta dos seus talentos, eu acho que é uma mais-valia para a sociedade e nós trabalhamos com esses jovens. Todos nós temos a ganhar com isso, os empresários são menos roubados, os bancos são menos assaltados, nós estamos mais tranquilos em casa, as ruas são mais tranquilas também. Nós trabalhamos com essa gente e temos tido um sucesso muito simpático, com saídas profissionais para eles, porque depois fazem os centros educativos, passam para o Chapitou, não é? Uhum. O Chapitou, pronto, entram no 11º, 10º, 11º, 12º ano, uma escola profissional, não é? E profissionalizante. E depois seguem a sua vida. Temos uma casa de um lar de transição, não é? Uma casa para eles, para aqueles que mais necessitam, não é? Acompanhados com todo um serviço de apoio, para eles aprenderem a viver sozinhos, não é? Não precisarem de roubar, terem o seu dinheiro de bolso, trabalharem no Chapitou logo diretamente em espetáculo, se aprenderem a viver de uma forma mais sociável. E temos o apoio dos empresários, não é? Que também que entram um bocado com isso. Depois temos a área de espetáculo, que é criada já lá no Chapitou, com ex-alunos, e que já está em andamento, corre o mundo, não é? Vai de Espanha para um lado e para o outro. É o Zé Garcia, que é o nosso ex-aluno e grande companheiro, está há muitos anos na estrada, viajam para a Finlândia, para a Espanha, para a Noruega, para Bogotá, sei lá, corre o mundo. Uma companhia pequenina, não é? Mas consegue já ter a sua autonomia. Não está ainda independente, mas está com a sua autonomia já bastante. Mas o que é curioso é que ao longo destes anos, nós, público, sim, passámos a ter mais Chapitou, mais Teresa Ricô, gestora, e menos Teté. Estou com saudades dela. Estou com muitas saudades até. Tenho mesmo das saudades, mas isto não pode ser tudo ao mesmo tempo. Temos que ter paciência, não desistir, mas tem que ser cada coisa ao seu tempo. Eu não consegui realmente entregar completamente a administração do Chapitou. É muito difícil, sabe, é muito difícil. Estes 30 anos não chegaram ainda para a gente ensinar em Portugal a viver socialmente bem. Dentro da justiça social, aquilo que é viável e que é necessário para um equilíbrio social, ter cultura na ponta da língua e ter a formação ali assim ao nível de qualquer país europeu, não é? Por isso, quer dizer, conseguir administrar estas três áreas e pensando economicamente de uma forma social é muito difícil. E eu não tenho encontrado as melhores pessoas para isso, quer dizer, sem alterar e sem desvirtuar o próprio projeto. Por isso, eu estou ali com o calcanhar daquilo para resolver, mas eu vou resolver, que é a parte da administração. Enquanto isso, até está à espera, está com um bocadinho de pó, mas eu vou arrumar esse assunto. Mas estou com muita saudade, estou com muita vontade de entrar em cena e de, pronto, olha, de passar a fazer um bocadinho rir mais do que estar, claro, a administrar. Enquanto isso, o nosso Bartô, que vai abrir amanhã, continua em plena atividade. Por isso eu faço a porta, estou ali na recepção com o Xana, a receber as pessoas e tal, como o Filipe está lá no Politeama. E por isso amanhã, por exemplo, tenho no bar à noite, que durante o dia é biblioteca para os alunos e para as pessoas da casa, temos o jam jazz. Sou capaz de ter lá o Zé Duarte, que me vai lá visitar muitas vezes, e estamos ali a curtir. É um espaço de cultura, no final das contas, o Chapitou, não é? Uma casa, uhum, de cultura. E onde a gente encontra os amigos. Hoje é jazz, depois amanhã é fado, temos as músicas do mundo, temos tango, temos os amigos a cantarem. É um espaço de convívio, sabe, de encontro. É uma coisa que também se perdeu um bocadinho nestes últimos anos. Ou são coisas muito, muito grandes, com muito barulho e muita agitação, para as pessoas se esquecerem das coisas, sei lá, mais engraçadas da vida, ou das amarguras da vida, o que é que seja. Mas não há muito espaço para pensar. Eu acho que o Chapitou é um espaço de pensamento, de encontro, de curtir aquela cena e tal. Obviamente tem que ter muita atenção, que é para não ser à falência, mas se conseguir manter o nível, é isso que a gente quer, percebe? Uhum. E sei lá, outro dia teve lá a Aldina Duarte, teve lá a falar comigo, a conversar, ora canta, ora não canta, não faço ideia, como ela quiser, é indiferente. Mas temos um grupo de gente que à sexta-feira vai passar para a terça, mantém ali assim os músicos do fado, depois vão entrando gente, saem uns, entram outros, saem outros. O jazz é a mesma coisa, estamos muito ligados com o Hot Club, as músicas do mundo também. Temos uma coisa muito engraçada ao sábado, que é com jornalistas, que vão lá pôr DJs, uhum, DJs. E é muito engraçado que aparece toda a gente. Outro dia teve lá o Nicolau Santos, e vai lá muitas vezes. Uma vez por mês ele passa por lá a pôr a sua música, leva aos seus amigos, convidamos e tal, e outros que vêm. É muito engraçado ver cada um ter o seu estilo e o seu tipo de música. E isso é um sábado, uma vez por mês, dedicado aos jornalistas. E há muita gente da área da imprensa e tal, que passa por lá. E estamos ali a curtir aquela cena e tal, pronto. E depois ali já é um espaço geracional muito engraçado, enquanto os pais, os avós, aquela família toda e tal. Era isso mesmo que eu ia dizer, você consegue reunir ali pelo menos três gerações. Faço. E tenho muito gosto. Uhum. E é muito interessante, é muito interessante. Quer dizer, é uma proposta de sociedade que vale a pena não deixar cair, percebe? Porque o resto está um bocadinho agreste, percebe? Por exemplo, nós temos ali assim aos domingos África connosco, Sonhar África. É tão interessante aquela gente toda que passa por lá. Pronto, quer dizer, são nossos irmãos e estamos ali e conversamos e ouvimos música e tal. Umas noites mais agitadas, outras menos. Depois temos o restaurante, que está muito bem. Felizmente este ano deu um grande salto, restou. Você pode até comer um rosto de cabidela, que não está a fazer dieta, eu não posso comer, naturalmente. Mas experimentei, que eu tenho que experimentar tudo. Eu é que experimento. Experimentei o arroz de cabidela, comi o tanto, que horror. Comi imenso arroz de cabidela, mas estava ótimo, ótimo. E pronto, e também mudámos ali assim um bocadinho a nossa programação culinária. E depois temos os miúdos na esplanada a fazerem os seus números e passar o seu chapéu, fazem o seu dinheiro. Depois também temos grandes festas na tenda, né? Na nossa tenda, que, pronto, que é simpática. E, pá, e depois também temos os bebés lá, as pessoas vão trabalhar, levam os seus bebés, temos um centro de acolhimento, as pessoas levam e trazem as crianças, não é? Não é creche, não é ATL, é um centro de acolhimento. Mas você pode ir trabalhar, levar a criança, deixar ali assim, depois quando vai, vai-se embora. Né? É uma mini sociedade, não é? Exatamente. Acho eu. O Chapitou abre normalmente a que horas? Abre às 9 da manhã e fecha às 2 da manhã. Uhum. Por turnos. Tem ali aquele espaço de 7 horas só de intervalo, não é? 7 horas de intervalo. Ouça. Não, mas quer dizer, tá, a gente vai trabalhando com prazer e com gosto e vamos ter um intervalo, porque aquilo trabalha-se com uma vista fantástica sobre o Tejo, não é? O nosso resto está muito bem e serve muito bem às pessoas da casa. Aliás, é de acordo com o acordo. Se a coisa falhar é que é uma chatice. E por isso as pessoas vão tomando os seus cafés à esplanada, sobem, descem, vão trabalhando, não sei o que tal. Tem, não pode é perder o ritmo. Uhum. Não pode perder o ritmo. A escola começa de manhã também. A escola começa de manhã, exatamente. Vai começar agora no dia 6 de outubro. Por isso vai cada coisa a seu tempo. Agora aqui, 15 de setembro, abre os mais bebés, pequeninos. Depois, 6 de outubro, abre a escola. Quarta-feira, amanhã, já abre o Bartô. Cada coisa vai no seu tempo. E depois, quando chegar ali, assim, ali a 10 de outubro, está tudo aberto e está tudo a funcionar para a temporada, a grande temporada. Depois estreia a companhia também. É isso que íamos infantil. Entrar agora. A grande temporada, como você disse. Exatamente. O que é que nós hoje, este ano, vamos poder ver na grande temporada? Então é assim, quer dizer, nós ainda está um bocadinho no segredo dos deuses. Eu próprio não sei muito bem, mas sei que vamos ter um espetáculo para a infância, que é o Miguel Castro Caldas, com a encenação de Sofia Cabrita. É uma história de quem perde a sombra. A história de quem perde a sombra. Faz parte do conto, do conto, a fabulosa história de Peter Schamil. Uhum. Bom, isso é a parte do, do infantil, infanto-juvenil. E depois temos a parte dos adultos, que é uma criação coletiva, que ainda não está muito cá para fora, mas que vai dar ali assim um bocadinho do humor, mas não se sabe ainda muito bem que era que eles estão ali assim a preparar. Enfim, não sei muito bem. Mas vai começar também, vai estrear em janeiro. E por isso, quer dizer, mas nós abrimos, entretanto, com um espetáculo de um jovem ex-chapitou que vem de Inglaterra, que é o Little Circus. E é muito engraçado porque já são miúdos que já saíram lá do Chapitou e que já estão a fazer espetáculos lá fora, claro. Já passando por ensino superior. Uhum. Este vem já da escola, vem do Circus Space, em Inglaterra, em Londres, e já vem com o seu espetáculo montado e com um grupo de jovens, colegas deles, não é? Que é muito engraçado, e vão-se apresentar aqui assim no Chapitou, também lá para princípios de outubro. Princípios de outubro. Vocês, por exemplo, quando chega aquela época do Natal... Estamos fazendo. Quando chega a época do Natal, vocês chegam a ter várias equipas, por exemplo, às festas de Natal, não é? Isso é verdade. Isso é o outro lado da rentabilidade do Chapitou, dentro do modelo de economia social, que é exatamente, quer dizer, nós temos a parte da produção, que também estamos agora com um novo diretor de produção, um simpático, interessante, que voltou à casa, que era o Eduardo Henrique, da família do Henrique Santana, veja bem. E por isso, nós vendemos bastante, bastantes animações para grandes empresas, não é? Vodafone, os Bancos Espírito Santo, PT, enfim, compram-nos esses espetáculos. Até nós damos trabalho aos alunos, damos trabalho. Até para ministérios venda. E para ministérios também. E para ministérios também nos pedem as festas de Natal de Segurança Social. Quer dizer, pronto, o que é? Nós fazemos aí 4 em 1, como eu lhe disse, quando cá entrei. Quer dizer, a gente forma os alunos, dá-lhes trabalho, por isso responde ao cliente e ao mesmo tempo está a treinar, está a metê-los no mercado de trabalho, não é? Pronto, quer dizer, por isso, enquanto isso, a companhia, como lhe disse há bocado, continua as suas turnés. O ano passado tivemos a abrir a escola do Chapitou, na estreia da escola que vai ser agora brevemente, tivemos o nosso amigo Raul Solnado, foi ele que fez a abertura da escola com o Bruno Nogueira, E foi assim uma coisa fantástica, não é? Os miúdos nem queriam acreditar o que é que estavam a ver. E foi assim uma grande saudade que deixou, mas foi uma honra e um prazer imenso, quer dizer, começar o ano com a Rosa Olnada e com o Bruno Nogueira, não é? Quer dizer, são exatamente as diferentes gerações. E foi o maior sucesso e os miúdos ficaram altamente estimulados, não é? Incentivados para começar. Muitos deles começaram uma vida nova, não é? Exatamente. Que é o 10º ano, e outros acabá-la. Não é? Aliás, a ideia que salta quando você fala do Russo Olnado e do Bruno Nogueira, a ideia que salta sempre do Chapitou é que o Chapitou é uma instituição sem idade. Não tem idade, não tem. Não é? Não tem idade, nem tem credo, e é para todas... Para Até todas... porque a idade é uma coisa que está dentro da cabeça das pessoas, não é? É um bocado, não é? É um bocadinho, eu acho que sim, Eu conheço velhos de 20 anos. É bem verdade. Eu dependo das fases do dia, também tenho, eu já passo dos meus 15, mas depois quando chego à noite estou quase 80, porque já vou a cair, mas é verdade, é um espaço sem idade, sem dúvida, e depois ao mesmo tempo é socialmente, você faz ali assim uma mistura de gente, uma miscelânea de géneros sociais absolutamente fundamental, aliás. E depois ainda por cima ajuda, porque é um espaço bonito. Eu gosto, eu acho que sim. As pessoas se sentem bem, você têm acha, aquela você vista acha lindíssima. Isso? Sente acho, isso. Acho. Mas vai lá visitar-nos muito. Agora não vou lá há uns tempos, mas costumava ir lá. Não, espero bem. Gostava espero do bem. Vosso restaurante. Espero bem de lá ir, porque aqui dá um espaço para nossos amigos também, não é? Restro. Não é só para o turismo, nós temos muito turismo. Turismo cultural, essencialmente. Mas é essencialmente, quer dizer, mas mais que o turismo cultural, é realmente o espaço para os velhos amigos e para os novos. E às vezes eu fico um bocadinho triste porque os meus amigos, quando chegam lá, como eu estou sempre muito ocupada, nunca tenho muito tempo para estar com eles. E depois às vezes desistem de mim, mas não desistam porque eu estou atenta. Não sei muito bem o que é que por lá passou. Agora, mas é realmente um espaço muito agradável. Aliás, esta cidade é maravilhosa, não é? Eu acho Lisboa uma cidade lindíssima. Lindíssima. Tem é que ser cada vez mais bem tratada, não é? É como uma prostituta tão bonita, tem que ser bem tratada. Às vezes não tratam muito bem. E por isso, quer dizer, eu acho que Lisboa é realmente assim uma coisa fantástica. E nós olhamos ali assim o Tejo a qualquer hora do dia, é fascinante. Eu acho que nós honramos a cidade e acho que aquela cidade, aquela zona antiga de Lisboa pode ser bem mais cuidada, sem dúvida. Eu acho que a Câmara Municipal tem que estar bem atenta a isso, o turismo também, a nível da iluminação, a nível da sinalética, enfim, são outros problemas, não me estou a candidatar a nenhuma à Câmara Municipal. Da segurança? A segurança também, não tem muita segurança, mas como nós agitamos ali bastante a rua, nós próprios fazemos a segurança. Exatamente, exatamente. Mas muitas vezes os vizinhos nem sequer percebem muito isso, sabe? Mas é um espaço que está conquistado. Há problemas ali com os vizinhos? É? Volta ou não volta? É um ou dois, não são todos, é um ou dois só. Mas volta ou não volta, eles implicam um bocadinho connosco. Mas depois, enfim, as coisas acalmam-se. E se calhar são sempre os mesmos, os do costume. É um bocadinho. Mas isso é só falta de cultura, porque eu prefiro ter um barulho de música do que ter um barulho dos berros das pessoas serem assaltadas, né? Mas enfim. Mas isto tem que haver um bocado de tudo. Agora, não, mas está bem, está bem. Agora, é claro que, quer dizer, queremos dar um passo um bocadinho maior neste momento, estamos a prever aí assim um ensino superior. Uhum. Para circo. Era isso que eu ia perguntar. O que é que está na manga? Tá, e vai ser. Você já trabalha 48 horas por dia, passa a trabalhar 72. Agora só precisa encontrar parceiro para me acompanhar, não é, gente? Porque aqui está tão pesado, a pessoa leva isto aqui tudo sozinha e tal, mas eu estou firme. Não, eu estou com saúde, deixei de fumar. Uhum. Você fuma? Fuma ainda. Olha, mas quantos maços é que fuma? Um. Ah, de contar. Mas eram dois, agora. Não, é eu fumava três. Eu fumava três maços. Uhum. Fumava três maços. Deixei de fumar. Não tenho saudades nenhumas. E se eu pudesse, ainda punha um processo à tabaqueira por causa de me ter enganado durante tantos anos. Porque eu fui mesmo enganada. Porque aquilo sabe bem, mas mata. Eu tive quase que um AVC, quase, e foi a história do tabaco. Fumava três maços por dia. Bom, é uma droga como outra qualquer, é muito chato. E eu te sinto muito bem, estou com muita boa saúde e pronto, e quero ter mais tempo para a minha família, para mim e para os meus amigos. Isto é mesmo um chapitou e quer dizer, os meninos que estão lá fechados nos centros educativos também está a correr muito bem e eu acho que nós estamos a prestar realmente junto da justiça um trabalho fundamental e eu acho que é essa rede, esse link que nós estamos a fazer nestas diferentes áreas, não é? Que é muito importante, não é? Claro. Mas quando é que vamos ter então a passagem ao superior? Ao superior está para breve, temos aqui um espaço do Porto Lisboa que já está entregue, Já está entregue. E agora estou aí a reunir forças extraterrestres, empresariais, para exatamente... Chamadas forças vivas. As forças vivas, exatamente, da nação empresarial, para terem o privilégio de serem eles a dar o primeiro passo no ensino superior em Portugal de circo. E porque usar, sabe? Porque usar. E porque foi um mercado que realmente está com muito sucesso. Realmente, os alunos, todos aqueles que saem de Chapitou, a maioria estão todos a trabalhar. Ainda bem. Não estão essencialmente na área do circo, mas estão preparados para qualquer área. E por isso eu estou muito satisfeita também com isso. As novas tecnologias têm sido muito importante neste desenvolvimento todo, e juntar as novas tecnologias com o dia-a-dia tem sido muito interessante, com toda a inovação que há à volta da área do espetáculo. E estamos este ano a trabalhar com a Dinamarca, com a Noruega, é muito engraçado, com o projeto da SIG, com a Elsa Paes, Igualdade do Género, e fomos convidados pela Noruega para ser um dos projetos na Igualdade do Género. E por isso é uma população também que frequenta o Chapitou, sabe? Nas organizações não governamentais. Temos uma noite por mês também dedicado a este tipo de conversas e de tertúlias. De maneira que, quer dizer, nós temos de estar todo mundo, a cultura tem que ser uma coisa universal, não é? Aberta para toda a gente. Eu faço questão disso, e acho que sim, eu que vim da África e que recebo a África em Portugal, e que os nossos alunos já foram para a África também, porque muitos deles são africanos, quer dizer, tem que haver esta rede entre um lado e outro, e pá, sem perder, não pode perder o rumo, tem que ter ali firmeza, tem que ter firmeza. Claro. Agora, sabe muito bem, tomar um copo ali ao fim da tarde, ver o pôr do sol. Com tudo isso. Ah, e também tenho uma novidade. Então? Ah, porque fiz-me este ano, tive aqui sim um grande encontro com o Ministério da Defesa, com a Marinha. Eu cheguei até ao nosso ministro, ao Severiano Teixeira, tive que lá chegar, por causa que queria pôr este ano, implementar, e acho que vou conseguir, porque já está tudo resolvido, com a Marinha, para já estamos já a treinar no Alfeite. Uhum. E aquilo é uma coisa maravilhosa. E por isso os militares, pronto, também têm o seu papel aqui na sociedade civil, não é? E então eu fiquei sossegada enquanto não cheguei lá, e cheguei e fui muito bem recebida. E já fui para o Alfeite negociar com os marinheiros todos, que eu adoro, mas fardas é comigo. E então vamos eventualmente apresentar um dos nossos espetáculos este ano, o espetáculo da escola, numa corveta da Marinha. Uhum. Aqui frente ao Tejo, acha mais, bem? Mais uma novidade. Então, mas com certeza, então ter a Marinha aqui também metida, claro. Ter aqui assim, tem que ser. Tem agora, que ser. Isto de uma forma positiva, não é? Que se leve no atual. Conclusão, temos uma série de novidades, só não temos, é nesta rentrée, até. Pois não, pois é. Isso não posso dar. Não posso dar porque eu tenho noção das minhas limitações e estou cansada para isso, e tenho que ter realmente muita disponibilidade, mas alguém me vai ajudar a fazer isso. Fé em Deus e pé na brasa, não é? Uhum. E eu acho que vou conseguir. Agora, pronto, e tivemos aqui assim, tenho muita pena de ter desaparecido o meu amigo Eu Solnado, que me está a fazer imensa falta. Mas eu faço de conta que ele está lá, e foi também o Moraes e Castro. Enfim, o ano também foi assim meio complicado, este verão. Mas enfim, nascem outros, não é? Vão-se uns e nascem outros, que é para a gente dar lugar também aos outros. Mas estou com um pensamento muito positivo. Ao contrário à crise, não é? Até é um bocadinho reacionário aquilo que eu digo, eu não estou nem em crise, não estou falida, estou com saúde, já estou com a gripe A. E bate na madeira, que é para não chegar nenhum mal. Mas isto é também para desafiar as pessoas e para chamar um bocado as pessoas ao pensamento positivo, porque nós não podemos estar constantemente a dizer mal do país, a dizer mal disto e mal daquilo. Nós precisamos de estímulo e precisamos de estimular os outros. Uhum. Sobretudo nós, os de espetáculo, temos essa responsabilidade, eu precisamos acho. Precisamos de manter o bom humor. O bom humor, não é? E quer dizer, e é possível fazer, como diz o nosso amigo Obama, que é Yes We Can. Mas não pode ter muitos weekends. Se tiver muitos weekends, a coisa não vai lá, meu amigo. Mas é preciso ter que baste. Eu acho que sim. Eu estou muito satisfeita de estar aqui com o primo do meu amigo Filipe Laféria, com o José Laféria. Espero que você nos vá visitar lá. Vou, com certeza. Depois da meia-noite. Não só vou visitar, como vou deixar aqui. Aquilo estava, eu estava ao arroz da cabidela, com o arroz de cabidela agora me prometo. Mas o arroz de cabidela não vou lá comer à meia-noite. Não. Mas digo eu, não só vou, está como vou deixar aqui um convite a todos aqueles que nos ouvem. Quarta-feira. Que conheçam, muitos conhecem, mas os que não conhecem, conheçam aquele espaço. É um espaço maravilhoso, ali mesmo na encosta do Castelo de São Jorge. Encosta do Castelo, exatamente. E onde se encontra de tudo para todos os gostos. É um bocadinho, é bastante. Não é? E com qualidade. E com qualidade. E com qualidade. E por isso, para já, quarta-feira, Jazz no Tanque, com Gonçalo Marques Trio. Ficam convidados. Ah, pois não. E o Xana à porta, e eu ali assim para o que for preciso. Exatamente. Está bom. Até, foi um prazer grande. E para mim, igualmente. Muito obrigado. Gisela, a férias, até breve. Até breve. Teresa Rico, nossa convidada especial, esta noite.